Falando, Michael, Hotel Rio, informa Stefano do Revox. Muito obrigado, bom dia. Thanks, bom dia. Salvador, boa noite, boa noite. Boa noite, no 2, Salvador, frequência 199, decimal 8. 198. Boa noite, no 2, ACN identificação, decimal tenha 4.000 pés, altímetro 1.0.3, vou para o servidor 366, guarde autorização para sinais nada. Primeiro, Matheus. Direto Serra Vitor 366, descendo para 4.000, gol no 892, levantando a autorização. Voo 8-2, décima antena 250010, autorizado final Renave, reporte servidor 366, estabilizado no final. Primeiro Martinho, décima 2500, aprovado 366, autorizado Renave, informará estabilizado 8-2. 8-1-2, passou 366, estabilizado no final, final RNAV da 1-0. Boa noite, 1-2, torre 1-1-8, decimal 95. 18-95. Salvador, boa noite, gol no 8-1-2, na final RNAV da 1-0. No 8-1-2, avistado, pouso autorizado, 080 graus, 10 nós. Autorizado, pouso no 8-1-2. Noite no 2, o solo foi 0440400, chame agora 1210. 219, boa noite. 1812, liberador. Gol no 8-1-2, taxi Síria, Alfa Kilo Patch 3. Alfa Kilo Patch 3. Gol 9434, informação Bravo, autorização para confins, box 6 ao box 4. Gol 9434, aguarde minuto cópia. Aguardando. Salvador, boa noite, TAN 3, bom dia, TAN 3, 170. No 70, bom dia, senhor, identificação, desse mantenha 4 mil pés. Vou para o serviço 366, aguarde autorização para final RNAC, altímetro 1093. 5012, voa Serra Vida 366. 1093, padrão. 0033, 1070. 9434, pronto cópia? Pronto cópia, 9434. Gol 9434, autorizado com fim via APSURU 21, após conforme o rota do plano. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída Argor 1, Elefa, após Elefa, voa nítido para interceptar a aerovia. A senhora nos responde 5512, frequência do controle Salvador 119, decimal 8, e o nível autorizado é o 340. Autorizado 340 para confins, decola da pista 10, curva pela direita na saída Arboa 1, transição Elefa. Voa nítido, intercepta APSURU 21, o restante da rota conforme o plano de voo. Transponder 5512 e o controle Salvador 198, voo 9434. Gol 9434, correto? Pode quando pronto estiver acionamento. Reporta por estacionamento. Comodoro da 3520, informação Bravo, bom dia. Sou 3520, informação Bravo, confere. Pronto, cópia? Pronto, 3520. Sou 3520, autorizado João Pessoa, via Apesur 17, Recife, após direto. Nível de voo 330. Decolo da 10, primeira curva esquerda, subida Pucajamo, Aracaju. 5507 ao transponder, 120, decimal 8, controle Salvador. Realizando então 330, Apesur 17, Recife, 16, João Pessoa, decolada 10, à esquerda, Pucajamo, Aracaju, 5507, 208, para 3520. Então 3520, correto, faixa pronta de espectramento. Portaria. São 3170, desse mapinha 2500 pés, enquanto passamos o servidor 366 estabilizado no final. 5-17-2500, a reportada é estabilizado na final, são 3170. Autorizado, reporta o TAC, 434. Autorizado, reporta o TAC. táxi com 9434, autonomia 2 horas e 50, alterna Campinas, 166 a bordo. Gol 9434, livre táxi via Índia, ponto espera, altímetro 118, decimal 95, ajuste altímetro 1012. 1012, via Índia, torre 1895, gol 9434, bom dia. Bravo, confere, pronto, copy. Pronto, copy. Gol 1973, autorizado Guarulhos, via Pedro 10, Taubaté, nível de voo 360. Decolagem para Pedro 10, primeira curva direita, saída da EL, lida, transição Mótiva, 55 no meio, transponder 119.8, controle Salvador. Torre Salvador, bom dia, transferir 1.0, estabilizado em Renato, 10. Zero, curva direita, da EL, letra Mótiva. Transponder 55, 1 no meio, controle 108. 7-0, avistado, pouso autorizado, pista na 0, vento 080 graus, 1-0 longe. Livre de pouso, pista na 0, 231-70. Feedback, funcionamento. Preparado. Portão número 7, 1-1-1-7-3. Salvador, bom dia, gol 9434, ponto espera 10, visual com aeronave na curta final, tá pronto. Gente, gol 9434, percebe pouso da mesma, após ali mantém. Após a aeronave ali mantém, gol 9434. 3170, Palmas 21, libera direito, 21, decimal 9. 219. Salvador, bom dia, tá 3170. 3170, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa da Juliette, 3170. Gol 9434, decolador 22, chama controle 119, décima 8. 19, 8, 9, 4, 4, obrigado, boa noite. Como é que tá? Bom dia, gol 9434. Gol 9434, bom dia, contato radar, suba e mantenha nível 340 via saída a bordo. 340 Gol 9434, poderia voar da presente Arbor? Autorizado. Autorizado Arbor 9434. Juliette 09, 6170. Um 1973, autorizado feedback, reporte para o táxi. Autorizado, vai para o táxi, 1973. Táxi 3520, posição 1, posicionamento. Autorizado, reporte táxi, 3520. Táxi 3520. 9434. Prossiga. Possibilidade de coordenar com a Recife e a proa de Pompso? Por 9434, coordene com o centro na frequência 1288 e alternativa no 26.0. 288-260, bom dia. Para o táxi, eu dou 1973 a bordo, 1973, táxi, via 1 no Índia, ponto espera, chame a torre 1995, ajuste o altímetro 190 no 2, segue o Airbus da TAN através do portão 03. Maceió, livre táxi via Índia, quando espera a pessoa 0, chama a torre 1-1-8-5, ajuste o altímetro 1-0-2, P3520. Índia 1895-1012, obrigado, até a volta, 3520. Número 2 para decolar. 3520, além da cola 090 graus 089. São 3896, acione a identificação, desse mantenha 4010, altímetro 1092, após o Pabog, foi para o trevito 366. Após o Pabog, direto 9973, ali mantém. Ali mantém 3-0, gol 9973. Afirmo. São 3520, da cola 2351, 119-1980. 19.8, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, o TAM 3520. TAM 3520, contato radar, subiu uma DM nível 330 via saída Buca. 330 via PUC. Gol 973, decolagem autorizada, 090 graus, 099. De decolagem, gol 1173. Salvador approach, good evening, this is Antina 1910, almost reaching 170. Now 1910 is called identification, 311050. And Mari arrival, to the site 1010. That was for Argentina 1910. Now 1910, 311050, to the site 1012, via Mari arrival. Okay, we send 050, QNH 1012, via Mari arrival, Argentina 1910. Sorry, could you just confirm which level are we here to descend? Level 050. 050, okay, 050. Control go 1173, passa 1260. Tô no 973, contato radar, subavia da El, nível 360. Pedal 360, 1173. No 1910, reduce CD 2509. Reduce CD 2509, so CD 1910. Maracaju, 3520. 3520, mantenha a saída abaixo.